Autorizado, chama o táxi. Pronto para o táxi Gol 621, POB de 180, 4 horas, alternando Galeão. Autorizado até através do 612, quando lá mantém a posição, Gol 621. Táxi autorizado até através do 612, vai manter a posição, quando lá 621. Seguirá o companhia realizando pushback no portão 1. Sim, Matheus. Segue com o número 2 no espaço da companhia. Bom, número 2. Controle Salvador, bom dia, 1739. Táxi ao Gol no 648, tem 174 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna João Pessoa. A direita vem a Índia, Ponte Bela, Torres 895, ajustado, 1013, padrão, boa viagem, no 648. Índia, 895, 1013, grato ao trabalho, com 648. No 621, 1895, a Torre, ajustado padrão, bom voo, até volta. Obrigado, 1013, com o número 2895, 621. Salvador, boa, este é o azul, 2770, 7 mais autorização para Porto Seguro. 2770, 160. Primo. Porto Seguro autorizado. Rota conforme o plano, nível 160. Pista 1-0, primeira curva direita, subida coral. Aciona 0275. Controle em 19, corrijo. Controle 208. 2770, autorizado, Salvador. Porto Seguro, nível de voo 160. E a rota decora da ex, curva à direita, perfil da coral. 0275, transponder, 108, controle. Correto, tá no parte 33 Lima, chame pronto. Depois da conta pronto, 2770. Com o 621, após a rolagem do tráfego da companhia autorizada, alinhar e manter pista no zero. Após a rolagem, alinhar e manter pista no zero, da companhia 621, é bom. Oi. Oi. No 648, decola 253, chame o controle em 120, decimal 8, movo. 208, bom dia. Seu Juliette Sierra, confirme a hora do plano. No 621, no vento 120 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Luciano, pista no zero, gol 621. Gente, aguarde cópia, por gentileza, outra direção. Boa tarde, TAN 3198 a 2 milhas do 372. TAN 3198, boa tarde, mantém a aproximação, aguarda autorização para pouso, ajuste no 0 no 3. TAN 3198, está baixando travado. No 621, decolar 255, chame o controle em 120, decimal 8, movo. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho. 3198 avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Autorizado pouso 10319. Tchê. Aciona 0146, controle em 208. A bordo chama a torre para acionamento 1895 1013, padrão. Bom, volta, volta, até a Juliette Serra. Romeu, até a Juliette Serra, a torre. Autorizado, acionamento, reporte pronto para o táxi. Lança 3198 no solo 58, libere a próxima direita, taxi Foxtrot. Chame solo em 121 décima 1. Fox 21, obrigado. Salvador, boa tarde, até 3189, lembrando. 3198, táxi Alfa, é a parte antes da Juliette. Desculpa, 3198, antes da Juliette, obrigado. Salvador, voo 0094. Voo 0094, formação Mike, Fortaleza, nível 3, 70, guarda-copa, Mormon, transição Frutti. Juliette Serra, pronto? Juliette, autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, vento 120 graus, 109. Hotel Juliette, apenas confirmando, Juliette Serra, mantém, alinha e mantém, mantém, por gentileza. Serra autorizado decolagem pista no 7, vento 120 graus, 109. frente da Juliette, 3198. 3198, portão 4. 4, obrigado. Sim, Serra no visual, decolar 201, chama o controle em 120.8 através do farol de Itapuã. Controle 208, Juliano 40, puxe no 2, confirme. P1. Ok, coordene com a equipe solo um Airbus da TAM parqueando a sua esquerda no 4, após autorizado. Após o Airbus da TAM. Passo autorizado, acho que ele é uma passada. Seguinte, livre pouso na 1-0, vou na 7-3, mano. Formar na conta do baixo através. Gol no 739, baixa travada, pista a vista. No 739, pouso autorizado, vento 140 graus, 089. Ele pousa, gol no 739. S39 no Sola 05, libera para sua direita, taxi Foxtrot, chame Sola em 1-2-1-1, bom dia. Livrando a primeira direita na Foxtrot, 1-2-1-1, bom dia, vou na 739. Oh, bom dia. dia, Gona 739. Bom dia, Gona 739, táxi Alfa Juliette, portão 7. Livre táxi Alfa Juliette para o portão 7, Gona 739. Fecha 10-6-1-4-0, não. Gona 7 a bordo, 2 horas e 6, alternativa. Não alternado? Copiado Recife, à direita, hein? No ponto de espera, torre 1895, ajustado padrão. Bom voo, 6140. 1903, direita, hein? No ponto de espera, 1894, vou avançar. Solo. Bom dia, 3191. Informação Mike, o nível é o 340 para Galeão. 3191, informação agora novembro, aguarde cópia número 2. Guardando 3191. Pagou 1094, pronto, cópia. Afirma, Fortaleza, 370 autorizado, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à esquerda, Puca, corrijo, Momo, transição Fruti. 5443, o transponder, controle 208. 370, rota do plano, levando na 10, na volta por aqui. 5443, transponder, 208, controle, está pronto para o conversar. Portão 10, autorizado, Gol na 094, chame pronto, táxi. Só confirmar na saída, Momo, transição Fruti, passa a posição, código. Ok, Momo, Fruti, código. Então, tá. Quero que seja aqui no 10. O Chanel 6140, autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Asinha aí, mantém pistão no zero, Chanel 140. Chanel 6140, autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento, repito, 130 graus, 08 nós. Sim, e decolar pistão no Chanel 6140, obrigado. Para push-back, acionamento, parte 3. 2770, coordenando com a equipe solo, chame táxi. Poderia confirmar se seria o número 1 ou o 2770? No parte 3, sim. Para decolagem em Salvador, agora o senhor seria o número 2. Cliente, autoriza a decolar da interseção Delta, o 2770? Ah, sem problema. Mas o senhor mantém-se como número 2, devido à performance, ok? O tráfego que já está sinalizando para o pushback é um Boeing da Gol. Ciente 2770. Vou 1094, 179 a bordo, 3 horas e 34, alterna Teresina. 1094, táxi autorizado via parte 1 na Índia, no ponto de espera da pistão na 02, 1895, 1013, bom voo. Parte 1 na Índia, 1013, 1895, bom voo, obrigado, bom dia. Está 3191, pronto, quadra? Está pronto, prossiga 3191. Autorizado Galeão, nível 340, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, 5446 no transponder, controle em 19, corrijo, controle 208. Autorizado Galeão, 340, nível conforme o plano, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Irume, transponder 5446, controle 120, decimal 8, 3191. correto, portão 62, chame pronto, 3191. Vai chamar, obrigado. Solo Salvador, seu American 229. América 229, guarde. América 229, não guarde. Prossiga, gate 11, reboque para o pad 3. Sim, ativo. 229 no gate 11 para reboque até a posição 1 do pad 3. Autorizado, pushback, reboque até através do 8, reporte para continuar, ok? Até através do 8, autorizado. Autorizado, reboque até através do 08, reportará para prosseguir. American 229, mantendo escuta. Solo 2770 para o pad com 66 de POD, 3 horas de autonomia, alternando vitória. 2770 confirmando a decolação do ponto de espera da 1-0 da cabeceira. Afirmativo, cabeceira. Autorizado táxi via pátio Índia, torre 1895, ajustado 1013, bom voo. Pessoal, Índia 1895, obrigado, boa tarde. Bom dia. Gente 1094, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 130 graus, 089. Vem decolar 1-0, bom, 1-0-94. Bom dia, Ecos 1 Novembro, estou em Salvador. Está prosseguindo para o aeródromo. Poderia confirmar o vento? O vento 130 graus, 08 nós. A intenção do pouso é na cabeceira 35, Ecos 1 Novembro, já visual. Sim, Ecos 1 Novembro, ajustando 0 no 3. É parte final, cabeceira 35. Voltará na final da 35, Ecos 1 Novembro. Torre Boa, o 2770, ponto de espera pronto. 2770, Boa. Após a decolagem do 737 da Boa, autorizada alinhar e manter pistão no zero. 72770, após o Gol ali, mantenha no zero. Lamento, portão é medo. 3191, pushback? Firmativa, pushback e acionamento medo. Autorizado, chama táxi, 3191. Autorizado, chama táxi. November Alpha, prossiga informações, tensões do voo. Gente, voo local no meio autorizado, em colagem da 1-7, curva esquerda, corredor forte. Aciona 01-17 no transponder, 01-17, controle em 208. Ana Quatorre 1895, Indiana Member Alpha, 23, bom voo. Para 94, decolada zona 5, chama controle em 120.8, bom voo. Controle em Salvador 1208, gol 1094, bom dia. O céu autorizado teria condições de decolar imediato o 2770. Mantenha a posição 2770 agora. Papatango, Eco Zulu November, autorizado o pouso pistão no 35, correção 35, vento 1, 1 0 graus, 1 0 nós. Tem livre pouso 35, é do 1 novembro. Índia, November Alpha, aguarde para o táxi. Índia, November Alpha, autorizado o táxi, reporte o táxi para o Iótica, fora ingresso na pista. Azul 2770, vento no 20 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Sente livre decolagem 2770. Então, Eco Zulu November no solo 127, na Papau, estacionar frequência livre 45. Azul 2770, decolar 217, chama controle em 120, decimal 8, Mongol. 208, obrigado, bom serviço. Okay. Bom dia, repita a mensagem. Guardião 01, estou em Salvador. Sente Guardião 01. Condições de decolagem a partir do pátio de aeronave mantendo ponto de espera? Forma ajuste no 013, 130 graus, 08 nós, decolagem pro Açu, decolando a partir do pátio. November Alpha, reporte pronto. Decolada 19, através do farol de Itapuã, transfere o controle em 120, 8. 236, copiado. Via Índia no ponto de espera, dona 0, torre 2853, bom voo. Índia no ponto de espera, 2853. Esperar um pouquinho, pronto? Autorizado a alinhar e manter pista 1 no 7. Índia November Alfa, linha decolagem autorizada, pista no 7, o registro no 03, o vento no 30 graus, 08 nós. Decolagem de November Alfa. 229 para prosseguir no reboque até a posição 1 do parte 3. Autorizado até a 1 do parte 3, reporte ao término 229. 229 no reboque, mantendo a disputa, reportada no término, posição 1. Romeu Índio November Alfa tem condições de cruzamento à curva à esquerda de imediato, ponto médio da pista no zero? Afirmo, Índio November Alfa. Sente-me-se curva à esquerda, ponto médio da pista no zero, reporte eixo da pista no zero livre. Vai reportar, liberando pelo ponto médio, Índio November Alfa. Bom dia, 3191, pronto. 3191, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Zero livre no visual, mantém a estrada do sobrevoo da estrada do coco na estação de pedágio, transfere o controle em 120.8. Estrada do coco, na pedágio 1208, controle em Dinamo Brau. A3191, alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus, 08 nós. Uno 91, decolado aos 25, chama controle no 20.8, informa um tráfego Charlie 150, mantendo 1000 pés através norte do aeródromo. Ok, está observando o tráfego, está 3191. Janela 6200, estabilizou. Visual com campo. Não, Questionnaire 6200, avistado, ajuste no 0 no 3, vento 130 graus, 10 nós, cheque trem, pouso autorizado, pistão 10. Sente, reportar a passar, avançar a travada. Na 3191, na escuta da torre? Torre de arma passada, travado 6200. Na 3191, na escuta da torre? Pior 6200. Questionnaire 6200? Firma, ativo. Baixou e travou. Confirma. Autorizado o pouso? Afirmo. Pouso autorizado. Vento 140 graus, 109. Questionnaire 6200. 6200, livre pouso. Fique atento a bando de pássaros na final. Muito obrigado. Ficarei. Sente, transfere o controle 120, decimal 8, índio November Alpha. Controle 208, índio November Alpha. Questionnaire 6200, no solo 29, libera a próxima direita e chame solo em 121, décima 1, bom dia. 21, bom dia, tá. Comandante, Oceaner 6200, livrou. 6200, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, obrigado. 864, baixou e travou, vai passar externo. Sente igual no 864, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós, segue trem. Baixou e travou, livre pouso com no 864, dá 1-0. Juliette, o Sané 62, Portão 11. Portão 11, obrigado. Boa. Boa. Salvador, Solo Salvador, muito bom dia. É o gol 1556. Gente 7 para 20 da novembro para Galeão. 1556, Galeão. Autorizado nível 360, rota conforme o plano. Pistão no zero, primeira curva à direita. Dael Leda Irumi. 5476 no transponder, controle em 208. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída Dael Leda Irumi. Transponder 5476, controle saída 1208. Correto, portão 7, ano próximo, no 5-5-6. Chamar quando pronto, portão 7, no 5-5-6. Gol no 864, no solo de 34, libere a próxima direita, taxi Eco, chame solo em 121, décima 1, bom dia. Eco 211, gol no 864. Boa noite, 864. Bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. Bom dia, ajuste 1013, vento 120 graus, 10 nós. Cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 10, azul 4082. Salvador, é o American 229 para informar o termo de rebote. Gente, 229. Azul 4082, no solo 38, libera direita, chame solo em 121, décima 1. Bom dia. Libera, 21, bom dia, até logo mais, 403. Solo, bom dia, Azul 4082. Azul 4082, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Azul 4082. Olá, Solo, bom dia, 3895, TAM, via November, autorização Guarulhos. 3895, Guarulhos autorizado, nível 340, rota conforme o plano. Pistão a zero, primeira curva direita, Bael, Leda, Morte, 5474, no transponder, controle em 208. Guarulhos, 340 nível, do zero decola, curva direita, cumpre da Leda Motiva, vai conforme rota. Controle 208, 5474, transponder, o TAM 3295. Correto, já monta 241, chame pronto. Tá, vai lá. Delta Delta, bom dia, prossiga. Pega do plano, ainda não tem. Torre Salvador, bom dia, Papa Tango, Serra Tango. Papa Tango, Whisky, Serra Tango, bom dia, Torre Salvador. Tá voando na base pela direita da 197. Confirme plano cancelado da presente, Papa Tango, Whisky, Serra Tango. Afirmativo, senhorita, cancelou com controle para final das 17. Gente, Whisky, Serra Tango, base pela direita, pistão no 7, reporte final, ajuste no 0, no 2, vento no 30 graus ou no 09. Foi para a final, Whisky, Serra Tango. Delta, solo. Vou local RIMAR, RIMAR 500 pés, decolagem em coordenação com a torre N1895, inicialmente com o ProSul, aciona 0135 no transponder, controle em 208. movimento nem a critério, chame torre para decolagem Victor Hotel Delta, ajuste 1902. Salo Salvador, é o gol 1556, a gente para o Puxa Tranca. Gol 1556, autorizado no 7 Chame Taxi. Sim, Puxa Tranca, separa para o Taxi, gol 1556. Para o final da onda 7, Serra Tango baixou e travou. Whisky Serra Tango, reporte curta final, ajuste 1902. 1902, reporte curta. Whisky Serra Tango avistado no momento, vento 1110 graus 08 nós, pouso autorizado, pista no 7. Gente, autorizado no 7, Whisky Serra Tango. Torre do Papapapá, Alfa Tango Tango. Papapapá, Alfa Tango Tango, torre. Tem localizador da 1-0. Gente, Alfa Tango Tango, mantenha aproximação, ajuste 1-0 no 2, aguarde autorização para pouso.